E logo, você também vai estar usando o pinico. Você não é mais um bebê, você não para de crescer. O seu troninho você vai usar. As fraldas já não servem mais, e você já é capaz do seu troninho agora usar. Pois se você está crescendo, é melhor ficar sabendo. Um dia a mamãe usou, pois ela também precisou. Ah é, troninho. Você usou e se limpou, suas mãos você lavou, já sabe o seu troninho usar. Mesmo sem mamãe do lado, ninguém fica apertado, você já sabe o troninho usar. E quem não sabe não se irrita, porque o papai explica, pois papai também usou. Já foi criança e precisou, usou e gostou. Todo mundo, vamos lá, é tão fácil de usar, é troninho, eu também usei. Às vezes dá um trabalhinho, mas pra quem é espertinho, logo vai até gostar. Vai pros outros ensinar, sozinho já vai se virar, pois o seu troninho sabe usar. Pois o seu troninho sabe usar.